Para 4000, 1, 2, 3, 4000. Falso, parado. Falso, muito obrigado. Seguindo da Yellow Line. Falso, segue Yellow Line, sim. Lima Golf Tango, complete final indeed. Contact tower 118 decimal 95. Lima Golf Tango, please stop with you. Contact tower 118.95. Come on. Bom, no 24000, eles estão assistindo o seu lado para 310, a gente não zera no 5. Para 3, meu bono 246. Ground at 00, the key to the right, all ground 121 decimal 1. To the right, 121, all right. Dois, quatro, meio, estabilizado, sexta para 2010, a gente nos dá no sul, estabilizado o LS, já pode estabilizar. Para 2000, já pode estabilizar, para 2010. Estabilizou no ILS, o Romeu Marchal. Romeu Marchal, estamos em torre 1895. 2.5, obrigado. Romeu, Romeu, Mike Charlie, 4 milhas pra cima. Dois, Romeu, Mike Charlie, reporte externo. Aí. Bono 246, reduz a velocidade para aproximação final, informo que irá seguir tráfego Sali 56 com um grau de 150. Resumindo, Bono 246. Informação, o tráfego está passando uma cadeia externa nesse momento. Gente, Bono 246. O Cimbro, Romeu Machado. Deixe continuar a aproximação, guarde pista livre. Daria lança a segunda pista 1-0, reporte estabilizado. Primeiro para 2015, reporte estabilizado em Leste, X-Ray 1-0-6-2-4. The Tango on the ground at 03, vacate to the right, call ground 121-1. Wow. 227 para aproximação final e chame torre 1895. 18, 9, 5, 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 1, 0, decola da pistão na zero, primeira chuva à direita, saída da El, mesa, morte, controle 1, 1, 9, 8, 5, 5, 4, 6, 1. 3, 2, El, está. Lima Golf Tango, taxi approved by Alpha, Juliet, April 1 and Lima. Alpha, Juliet, April 1 and Lima, Golf Tango. Portão 5 aguarda, se estiver de planeta. Rodouro, 1, 2, 4, 6, 9, 5 milhas, passou, travou. 2, 4, 6, continua a aproximação, número 2 para voo. 1, 2, 4, 6. Solo 05, livre à direita, solo 12, onde decima 1. 21, obrigado, boa noite. Boa noite, eu faço a Romeu ou Romeu Machado? Romeu, Romeu Machado, qual parte? Vai pra ela, tá, cara. Sim, Alfa, Juliette, parte principal e Lima. Alfa, Juliette, já me disse, parte principal e Lima, Romeu Machado. Sim, Alfa, Juliette, parte principal e após a Lima. Vento 100 graus com 99, altímetro no 015. Pouso autorizado no 0426. Deixam passar a retaguarda, a ficha deve ser autorizada a tirar a rádio. Lima Golf Tango, taxi para Lima, Mike em Quebec. Solo 07, livre à direita, solo 121, decima 1. Direita 121, 246. Passando em terra, nós chamamos a minha 224. Gente, aguarde pista livre. Xenemia 224. 29, altímetro no 0, no 5. Realizado pouso não no 0, Xenemia 224. 3205, autorizado, pushback, chama Some clear to cross runway 17. After that, Papa. Aqui Romeo Charlie, prossegue Mike, Quebec, cruzando 735, Papa. Só o meu Mike e o meu Charlie Sol. Então, no 246, observa a nave da Santa, né, do pushback portão 5, ingresso com a cauda para o pátio 3. Após o mesmo finalizar, ingresso a Juliette, portão 02. Ok, desloca da nave da Santa. Está autorizado para o número 2, então 246, obrigado. Autorizado, é o pátio 5. Sala 10, ele vai direita, sala 1, 2, 1, 2, 1, 1. Direita, 2, 1, 1, 1. Boa noite, beleza. Alô? Alô, Salvador, muito boa noite, chamei 62, 2, 4, 1, 1. Xamã 224, Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, Xamã 224. Colocando 970, sua identificação, deixa via Mário para o nível 050, ajuste com 0 no 5. 050 identificou, deixa via 970. Confirmando, ele é completo? Ok, ele é estrutura normalmente, pista pela nível de suspensão. Obrigado. Já solicitado, vamos dar para mim. Muito obrigado. Chegou, obrigado. Adoro, 3 horas e 50, terminação. 1-1-3, aborto? 1-5-3. 1-5-3, taxa autorizada, inferente, faz pressão em ponto de serra na 0. 1-1-8-9-5, ajuste na 0-1-5. Após o Airbus, inicia táxi, ingresso do Juliette, portão 3, 6224. Após o Airbus, vai para o portão 3, 6224. já do TAP, com o 970. TAP, Papa, servo de TAP. Acione sua identificação, vou na prova de TAP, eu ajusto no 04, desça para nível 0620. Contato com a dona Eduardo, isso fazia a PUCA para o nível 330. A PUCA para o 733, essa é a notificação do seu via BOF para nível 070, ajuste no 014. BOF 070 no 014, BOF 070. 970, você restrições para 2010, ajustando 014, autorizado ELS, pode estabilizar. 2010, 014, autorizado ELS, chamará estabilizando. 970. Desça para 4.10, ajuste 1.0, 1.4. 1.7.2.3, desça para 0.5.0. 0.5.0, 1.7.2.3. Informação Alfa, autorização Galeão. 5972, Galeão autorizado. 400, Upper Whisky 50. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Pidev. 1198, aciona 5464. 3-1-1-7-0. O final da autorização alcançada. Transponder 5464. Ok, autorizado 400 Galeão, de roda 900, sua direita. Estado na Gael, Leda de Beve. 4850, 189 ao controle, 5464 ao transponder, 5973. Controle 119, decimal 8. 19-1-1-1-7, após 430, São José 27. Autorizado 6001 à direita e a Índia. Ponto de espera da 011-1895, ajuste no 04. 004, direita à Índia, 2895. Muito obrigado, ajuste em 070. Rio 9890, Guarulhos, pronto, cópia? Pronto, nas coisas. Rapaziada. Rio 9890, autorizado, Guarulhos, 340, Upper Zulu 10. Escola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda Mótica. Controle 1198, transponder 5470. 2545 até 9285. 2545 a 1800. Leda Dael, Leda Motivar, na Updesolu 10. Saída 119, decimal 8, transponde 5470. Chegamento correto, chama o Puxo 9810. Fala para o Puxo 9810. Olha, 198, obrigado. Boa noite, Jesus 5001. Sul, já puxando no pátio 3, coordenador que subiu de sola, se queria iniciar ataque, autorizado. Mestre, coordenador que subiu de sola, após a BR, autoridade de sola. Para o ataque azul 4959 com 68 no PLB, economia de 3 horas, alternado Salvador. 4959, parte principal, Índia, espera da 901-1895, a gente não tem uma parte. Azul 3, principal, Índia, quantidade da 1902-1895, azul 4959. Muito bem, obrigado. Olá. Luiz Fiat, Sobral, Aracaju, 2 no zero autorizado, confinha 77, decola da 197, primeira curva esquerda, saída por Cajama após direto. Controle 1198, acionar 5452. Oscar Bravo, atendimento correto no pátio 5, PLB. Também de táxi se acatou, 118, decimal 95. Obrigado, chefe, para o táxi. Baixou e travou visual 970. 970, livre pouso na 10, vento 090 graus com 8 nas, altímetro 10 no 5. Ativo da livre pouso com 970. Esse dia para 2013, destino 014, está autorizado em aliança para estabilidade. 2013, autorizado em aliança, lá estabilizado com 7.3. boa noite, Bruno 970, Lisbona, me escuta? 970, Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, pro 4. Zero, complexo final, chame torre, 1895. 1895, obrigado. A 368, acendi a estação, você via Mari para o nível 050, ajuste ao 014. Via Mari, 050, agora não dá para a gente ver. Libera. 014, livre traction para ingressão no 7. E o Fernando Guarulhos. Passo autorizado, retornado aos dois, pós-prescrição Índia, ponto de espera no 011895, ajuste no 014. Número 14, passo em frente, 118, pós-prescrição 170, mantenha-se antes da Alfa até que o tráfego da Rio tenha iniciado o táxi passado a Juliette, pós ingresso ao portão 4. Afirmativo, vai manter a Alfa aguardando o Rio, 970. Escoteiro de Salvador, muito boa noite, é o Azul 4959. Azul 4959, contato radar do colégio, estou para o nível 4000, após 2000 pés no coral. 2000 coral, a possibilidade de mantermos o perfil da saída? Autorizado manter o perfil Azul 4959. No perfil gráfico 4959. Oi, SAP, o centro de 128. Negativo, Duna, está autorizado e SAP. Cruzeiro e 78 está 10, com 723. 1723, seguindo 27 para a próxima final, chame torre, no 895. 095 com 793, baixo. Azul 5001, chame centro de sul, 1251, nota número 3395. O ingresso patinado e pronto no 7. Oi, Salvador, boa noite, o 5972, muito obrigado, a ponte espera no 0, pronto. Boa noite, o 5972, mantém a ponte espera. Fechado, boa noite, bom, 723. Bom, 723, continua a aproximação, agora a pista livre. Fazer, bom, 723. Maninho! Foto da aeronave e mantenha através do portão 07. Muito obrigado. Alfa Juliette 62. Alfa Juliette 62, gol 1970. Alfa, esse é o meu copiô, manter-se através do 07. Positivo, Alfa, esse é o meu, posição 07. Maninho! 5972, após o Bain da Gol na curta final, ali mantém 1-0. Faz o pouso, ali mantém, obrigado, porque é Cabrales, decolar da 17, a vento exterior de turbulência, vento 090 graus, 8 nós. Está liberado das restrições, desça para o nível 050. Colado ao 35, controle 1, na decimal 8, com voo. 19-8, obrigado, gente boa. Esse Oscar Bravo, contato radar na decolagem, suba via Pulca para o nível 210. Via para o 210, Whisky Oscar Bravo. Tá 3178, você tem restrições para 2 mil pés, ajuste 1014, autorizado 2000, você está estabilizado. 2014, está estabilizado, 3178. Whisky Oscar Bravo, autorizado para o Etijamo, dá presente. Obrigado, direto já. Portão 03 aguarda, espera o treinamento. E o 9810 estimado para o táxi? Para o táxi Rio, 9810, com 5 POV, 3 horas de autonomia, até o medalhão. 05, tá bem? 05. E o 9810 prossegue táxi em frente, parte principal Índia, ponto de espera da 01-1895, Kenegal, 0-1-4. Tempo, Luiz, o táxi Rio, 9810. Hoje é número 24, guardando com a equipe de solo, assim que o Boeing da Rio passar a reta guarda, pushback autorizado, chama a tarde. E após o passagem do Rio, está liberado o pushback para a reta guarda, passar a tarde, 24. Rio 5972, Rio decolar da 10, vento 100 graus, com 7 nós. Alfa Romeo, prossegue o rebote, aguardando agora na posição 05. Bravo, Vitor, tem uma sua identificação? Bravo, Vitor, tem um controle do paciente, propósito de termos. Contato radar está 6201-1 sudeste de Salvador, vou na Pro de Mari. Você pode proceder se do ajuste, chama 014. Professor Salvador, boa noite, sucesso do 972, regular, 1 e 3. Isso, 972, contato radar na decolagem, após 2000 pés, curva à direita por Agileda, suba para 2400. Ok, após 2000, direita por Agileda, suba 972. Do 410 ao 07, sessão de chicação do Itaviamari para o nível 0604. Itaviamari para o nível 0604, ajuste chama 04. Itaviamari para o nível 0604, ajuste. 8 no 0, linha decolada 1 no 0, vento 1 no 0, 0 graus, 0. Informação alfa 350 na frente. 1-1-3-4, ação autorizada. 350, autorizou 1-7. Fala da Lua 0, primeira curva esquerda, saída Puca, Jean Maracaju. Controle 1-1-9-8, ação 5-4-7-4. Motor 2-7-0-9, na frente de Itap. 2-7-0-9, Itap, autorizado, fiz o nome 7, depois no 0, curva esquerda, Fuca, Jean Maracaju, 198 ao controle, 5474, transforma, voa 1-1-3-4. Voa 1-1-3-4, alojamento com a rota, tchau, puxa. Tchau, lá, puxa, 1-2. Quente. 909-4-1-0-7. Portão 09. Portão 09, cara. Posta Bravo. Chama o centro Recife na frequência 12545 até o número 2085. 2545-2085, obrigado. Oi, bom. Bravo despertando, desça para o nível 160, ajuste ao 04. 160, Bravo despertando. Salvador, Rio 98 no 0, decolado com o Baioleta. Rio 98 no 0, contato radar da decolagem, suba via Dial para o nível 340. Suba via Dial para o 340, Rio 98 no 0. Qual foi o motor aeronáutico que chamou o controle? 3178, estabilizou, já avisou. 3178, complete final, torre 1895. 1895, ó. Sabe, 98, 10, voar direto da El. Rio 5972, apresente-me na Prodi-Eudes. Apresente-me, grato, Rio 5972. 4107, desça para 4000 pés, ajuste no 014. 4.014, 2.407. Oito 68, sendo a identificação dessa via Mari para o nível 080, ajuste ao 0-1-4. Bravo de Tango, desça para o nível 140. 140, descendo a Bravo de Tango. Controle autoriza para o Azul 4959-160, nível final. Azul 4959, submetendo o nível de voo no 60. 160, grato. Retorno como tráfego 10 horas 5 milhas mesmo rumo, o eco 190, passando nível 190, descida para 4 mil pés. Como que irá ser ultrapassado pela nuvem? Desça para o nível 120. Tanque, decisão, 2-0, grato, detalhe. Tá, Vitor, confirme, no 7-1-0. Como é o teste, grato, detalhe. Sou 68, devido a tráfego de transporte de enfermos, reduz a sua velocidade para 2309. Gente, boa noite. 5972, chame para o centro do sistema 251, até o número 3395. 351-2395-2972. Os 4 milhas à direita, só 121 decima 1. Direita 21-1378, boa noite. Para 2010, a gente chama 014. 2010, direcções 014, 4107. 1868, desce para nível 050. 050-1868. 06224, a linha decolada 10, vento 090 graus com meia dúzia de nós. Alfa Juliette, remota 1-4, parte principal. Alfa Juliette, remota 1-4, parte principal, pergunta de hoje. Estamos com o parâmetro 090. 090, grato, pergunta. Retângulo do separando 080. 080, grato, total. 224, separado 248, controle 19, decimal 8, bom voo. 19-8, grato, bom final de semana. Rocha 6224, contato radar do Colégio Escuta via Conde para o nível 190. Conde para 190. Dado seu tango, desce para o nível 0620. 0620, graças a Deus. Base de Setango, desça para 4.000 pés, ajuste 1014. 4.000 pés, 1014, ajuste base de Setango. Tem 9810, CNC 35, 1231 até 93395. Base 407, tração de elementos reportados, superados, autorizado o elétrico de 7.0, reporte estabilizado. Autorizado o elétrico de 7.0, reporte estabilizado, 4.0. Base Tetano, como o tráfego anteriormente reportado, está 5 milhas de sua frente. Tetano, desce, motor 3 mil pés, agora de autorização para o LL. Gente, vai ter que fazer 2.000 reais agora na minha vez, grava o seu gato. O 407, eu falo sem escada. 199, 407. Mas o total não mantém o 1.000 reais ainda? Eu não tenho uma presença, grava o seu gato. Como o tráfego se procede, está 5 milhas à sua frente, com o indicado de 190. Está sendo 2.000, está descendo para 2.000 reais. 2.000 reais, grava o seu gato. Quatro, nove, cinco, nove. Da meia dúzia de minutos para a posição coral, seu vídeo está bem encerrado, mas o vídeo de voo 60, chame Léo, 1201. 1201, boa. Então, a fim de manter separações com o tráfego atente, reduza a completa redução para a aproximação. Gente, grave o total. Desça para 2.000 pés, ajuste 1014, utilizado o elétrico, pode estabilizar o braço de setango. Desça 2.000 pés, vai ser mais estabilizado o braço de setango. Estabilizado no elétrico, usou o 4107. O 4107, completo final, por Rio 1895. 295, 4107. Boa noite, Azul 4107, final de 7 milhas estabilizado. Boa noite, Azul 4107, reporte externo. Vai botar externo, 4107. Baixar travado, Azul 4107. Azul 4107, sempre pouso na 10, vento 090 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 4. Sempre pouso na 10, Azul 4107. Pode estabilizar. Sempre 2.000 pés, está o preso ao elétrico, viva a exceção de altitude está por 8.8. Escuta, o nome 34. Táxi se chama 118695. 285, o Vox está. do Trânsito Tango. Trânsito Tango, pouso no 895, bom pouso. 295, Trânsito Tango. 34, 124 da guarda, 12h20, autonomia alterna Salvador. Boa, Papa Lambeu, Bravo, Vitor Zango. Bravo, Vitor Zango, reporte para cancelamento. Simplesmente necessito cancelamento, seus visuais para Vitor Zango. Gente, segue para 17 com base pela direita, reporte base para final. Gente, vai reportar de base para final, 17 para Vitor Zango. Bom, 34, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, quanto espera. Falou 5-6, livre direita, táxi na frequência, via Alfa, Kilo, Pat 3. Direita, Alfa, Kilo, Pat 3, azul 4107. Ponto 0, pronto, bom número 34. Bom, 34, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, bom número 34. Quase a linha decola da 1-0, vento 0-9-0 graus, com meia dúzia de nós. Decola 1-0, vou 9-3-4. Você não é meia dúzia de 4 patrulha? Passiva na escuta. Estamos em contato bilateral aqui com o órgão de Aracaju. Gentileza, entre em contato na frequência 2-0 do decimal 3, informe nível estimado para a posição conge e retorne no zero feedback. Tango, livre pouso na 1-7, vento 0-8-0 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 4. Tango, livre pouso na 1-7, grave do carro. Decolado ao 58, controle 1-9-8, bom voo. 1-8-8, está pedindo isso? 8-8-8, afirmativa, seu instrutor, Lucas Weber. Pedindo isso, agora para o centro, afinal, estamos todos no 1-8-9-5. 8-9-5, 1-8-8. 8-9-8, Salvador, 1-9-2-4, está pedindo isso?